barato é louco e o processo é lento. Aí, até o cão dobra o joelho. Periferia, preste atenção, irmão, na rima, informação. Periferia, viela, os mano que não dão guela. De vez em quando aparece um mano meu na tela. Ah, ficou famoso, o ladrão foi pra cela. E a mãe chorando, quebrando as panelas. Ah, decepção, desilusão pra ela. Saber que o seu garoto é do crime uma fera. Que fui em 38 e 22 para a Bela. Que é mais um doidão no meio da galera. Que é mais um irmão trancado na cela. Ah, se liga aí, irmão, que tá na paz então. Com liberdade, sempre na humildade. Trabalhar e estudar é bom. Mas se não tá fazendo nada, fica quieto então. Não queira ser mais um confuso nessa confusão. Não queira ser mais um integrante dessa facção. Algema no braço, bala perfurando o coração. Eu tô esperto, meu parceiro é só Deus do mundão. E o cavaleiro que cuida minhas costas, guerreiro. Me livro do tiro, do perigo, do safado fudido. Que se arrasta pro meu lado dizendo que é amigo. Que amigo é esse que quer me levar pro perigo? Que amigo é esse que quer me levar pro abismo? Felizmente muitos caras embarcaram no trem. Se alucinou, se maltratou e tomou bem, bem, bem. Quem foi não sei, só sei que sempre alguém mata alguém. Mó choca com o bem e vagabundo com a lei. Muita zoeira na quebrada, muita coca na veia. Malandro falando demais, alertando cagueta. E a polícia tá sempre invadindo a minha vila. À procura de suspeito, à procura de pista. Se liga, aí dos meu. Quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive. Se não for, se fudeu. Aí dos meu. Quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive. Se não for, se fudeu. Aí dos meu. Quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive. Se não for, se fudeu. Aqui é Japão, mandando informação, maluco. Tô envolvido na quebrada, ligado no assunto. Periferia é violenta. Maldade extrema, tem que ser forte, malandro. Não perca a cabeça, siga o caminho da luz. Que Deus te conduz, valorize a sua vida. Irmão, não complica, porque a vida é uma só. Irmão, te liga com os pés no chão. Você vai conseguir, maluco, com os pés no chão. Você vai predominar tudo. Meus camarada, a maioria não tomar na parada. Se envolveram com o crime, ganharam uma casa silenciosa, fria. Última muralha, esse é o preço do crime. O fim da picada, tipo uma faca afiada. Que corta e detalhe, as vítimas dessa navalha, meus irmãos, a quebrada, quebrada, quebrada. Os cara cai quando quer ser malandro demais. Os cara cai quando incomoda mano de paz. Fazer chaveco, deixar na reta, toma teco. É dialeto, é código de mano certo. Que não aceita cachorrice de ninguém, meu velho. Na minha vila, nem sempre tudo é maravilha. Tem intriga, tem guerra, confusão de família. Linguaruda, repórter RBS da rua. Cuida da vida dos outros, mas não cuida da sua. Tem muito irmão jogando seu futuro pra trás. Se envolvendo com o crime pra querer ter mais. É foda, irmão, saber que outro irmão foi pro chão. Tá na cadeia ou apodrecendo no caixão. De madrugada, quadrilha se desloca da área, barra pesada. E quem cruzar com eles tem bala. É porra louca que atira, queima roupa, que fuma todas as bombas, que cheira toda noite. De dia se esconde, vagabundo, lobisomem. Os homens atrás dos homens. Apoie que dá o bote, se te pega, te sacode. Aí malandro corre, quem não deve também foge. Por causa que esses lock quando vê, vem pra fuder. E se pegar você, eu não quero nem ver. Porque tu é parte da quebrada, que é barra pesada. De repente nada a ver, mas pra eles tu é da máfia. Bandido da pesada, criador de confusão. Traficante, ladrão, essa é a facção. Essa é nossa morada, essa é nossa quebrada. Se liga na parada, porque essa é a jogada. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. Mundo do crime é perigo e você pode contar. Com uma cadeia e uma cova e uma bala na cara. Vai dar sorriso pro diabo. Se liga chegado, sinto tocar de cocaína e furar o seu braço. A cocaína na sua veia incomoda bastante. Vai estragar a tua pessoa, envenenar o seu sangue. Um mano meu, que era sangue bom, morreu. Entrou demais na cocaína, se fudeu e deu. Uma overdose letal, acelerou o coração. Uma overdose fatal, matou meu irmão. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. Aí dos meu, quebrada é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não for, se fudeu. fudeu. Aí dos meu, quebrado é muito louco, entendeu? Se for esperto, sobrevive, se não fosse, fudeu.